matagás, vencendo o leão e o urso pra defender o que era do pai. Sem aparência, formosura e estatura, mas ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha altura, Samá tinha estatura, Abinadabe cara de rei. Mas ele me viu. Ele me viu. De repente ouço entre os matagais alguém chama meu nome, me dizendo: enquanto você não chega em casa, ninguém come. E ao chegar recebia um som e uma força sobrenatural em mim surgiu. Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais, mas ele me viu. Eu tinha tudo pra ser esquecido. Eu tinha tudo pra ser rejeitado. Eu tinha tudo pra ser excluído. Mas ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou. Pois pra ele não importa se és leigo ou doutor. Quando escolhe, está escolhido. Pode se alegrar, pois ele já viu você. Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem a fila andar. Ele viu você sem você dar o nome. Ele viu você sem ninguém te indicar. Ele viu você entre os teus irmãos. Ele viu você, então recebe um som. Adore, exalte, cante e receba poder. Pois ele viu você. Eu tinha tudo pra ser rejeitado. Eu tinha tudo pra ser excluído.